Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Um dos assuntos do fim de semana, uma enquete que você colocou no seu endereço eletrônico, hlucas.com.br, a respeito dos secretários municipais aqui de Foz do Iguaçu. Uma avaliação aí de desempenho desses secretários. O que é que deu nessa pesquisa, Lucas? Pois é, realmente, Guilherme, chamou a atenção porque eu tenho esse site já, entrou no 13º ano. É o Língua de Trapo, né? Que depois eu mudei, há 2 anos ele transformou-se em hlucas.com.br. Ele vem sendo editado, repito, há 13 anos, angariou uma certa credibilidade junto à comunidade aqui de Foz do Iguaçu e na região também ele é bastante lido. Eu coloquei lá uma enquete e elencamos lá os 16 secretários municipais do Reni Pereira. E pedimos que os internautas votassem. Tinha direito a cada IP de uma máquina, tem direito a votar apenas uma vez. O sistema é seguro lá da enquete. E ontem nós encerramos a enquete e chegamos às seguintes votações. Em primeiro lugar, absoluto disparado, foi eleita lá a mais votada, a senhora Letícia Lima, Canhede de Lima, né, que é a secretária de saúde do município. Interessante isso, Guilherme, porque demonstra que a secretária em causa, primeiro lugar na pesquisa, teve quase 500 votos, ela não é política, né? E ao longo da história de Foz do Iguaçu, os prefeitos sempre optaram por colocar na saúde pessoas com conotações com militância política, né? Invariavelmente sempre era um político. E agora não. A Letícia não é política, ela é técnica, ela é bióloga de formação e, pelo menos na enquete, foi a preferida dos internautas. Portanto, ficou corrigido. O segundo lugar da enquete foi para o secretário de esportes, Anderson Andrade, também que, pelo que nós acompanhamos aí, vem se revelando. Ele também não é muito espalhafatoso, não gosta de aparecer muito na mídia, assim, até um pouco tímido, mas foi o segundo escolhido como o melhor secretário. Portanto, Anderson Andrade, do Esportes. E, terceiro lugar, ficou a secretária de Ação Social, a Cláudia Pereira, que, por uma casualidade, foi a minha referida aqui como a expressão política de 2013, né? A personalidade política. Portanto, Letícia em primeiro, segundo Anderson Andrade, terceiro a Cláudia Pereira, em quarto ficou o Cleomar Farias, que é a guarda municipal, em quinto o Fostrans, com o Paulo Tamarinha, assim sucessivamente. Um detalhe curioso que a pesquisa mostrou, nós temos que falar aqui, lógico que ela não vai gostar, mas os internautas, o último lugar no ranking, Guilherme, dos 16 que estavam à disposição para serem votados, o último lugar ficou a professora Shirley Carvalho. Secretária da Educação, né? Secretária da Educação, uma pasta importantíssima. Ela obteve apenas 9 votos, ao passo que a primeira colocada obteve quase 500, ela teve 9. Mas, enfim, é a enquete, né? Não vou dizer que é a opinião do povo, mas perto de 2.500 pessoas votaram. Votaram. São pessoas, quem lê meu site, são pessoas esclarecidas, que gostam de ter acesso ao tipo de coisa que nós escrevemos muito sobre política e coisas gerais, enfim, é o resultado da enquete. E de imediato nós colocamos outra, ontem mesmo foi postada, agora o que se pretende é avaliar a performance dos senhores vereadores. Temos 15 vereadores, portanto está lá, começou ontem, você pode votar para escolher aquele vereador na sua ótica que mais se destacou em 2013. A enquete já está correndo. Vá lá e vote. Você falou do Fostrans, do Paulo Tremarim, superintendente do Fostrans. Existe um questionamento dos motoristas aqui de Foz do Iguaçu com relação aos radares e equipamentos para evitar furar sinal que estão sendo instalados aqui na cidade de Foz do Iguaçu? É verdade, Guilherme. Vamos retroceder no tempo. Quando o SAMIS entregou o governo, o SAMIS ficou 4 anos no governo, né? Ele entregou o governo para o Paulo McDonald, e o Paulo, de imediato, mandou tirar todos esses chamados pardais que ficam no trânsito, que multam motoristas que praticam excesso de velocidade, alguns até os chamados furões também. Os furões até que é aceitável, né? Você colocar o chamado radar nos semáforos, porque quem invade um semáforo é uma falta gravíssima que pode expor a vida das pessoas a risco. Imagine você está passando no verde, vem um maluco e avança você e te pega. Mas enfim, o SAMS botou muitos pardais, não no pardais de velocidade, nas principais vias. O Paulo tomou posse, né? 2008, aliás, o governo do Paulo veio e tirou os pardais. E aí, devagarzinho, veio, ficou 8 anos, voltou a colocar alguns, e agora, novamente, entrou o Reni, e agora quem cuida do trânsito municipal do Reni, o Ali ficou durante algum tempo, e agora é o Paulo Tremadim. E nós sabemos que tem mais de 150 radares espalhados pela cidade. A ideia é que esses radares trabalhem e fiquem sendo monitorados de uma sala, né? Preposta da Guarda Municipal, ficam numa sala observando, e esses radares, são sistemática avançada, tecnologia de ponta, eles já multam de imediato, e essa multa ela é canalizada para uma central que fica lá no Fostrans. Eu não sei até que ponto isso seria benéfico para a cidade, porque é como você falou, os motoristas também, isso pesa muito no bolso, não sei, poderá mais na frente transformar-se numa indústria de multa, né? Multando desenfreadamente. Isso será que é bom para a comunidade? Então fica aqui a minha colocação. Eu não estou dizendo que tem que tirar os pardais, mas é uma coisa que à primeira vista aborrece, tantos pardais espalhados pela cidade, aí pelo Fostrans. Fica o nosso registro aqui. Jorge Samek, Eduardo Lucas, novidades a respeito do diretor-geral brasileiro? O Jorge Samek é um dos homens mais poderosos eu diria até da República, né? O Jorge Samek, quando o Lula tomou posse no primeiro governo, ele foi uma das primeiras nomeações do Lula foi indicar o Samek como diretor DGB, que se chama, Diretor-Geral Brasileiro da Binacional Itaipu. E de lá o Samek veio, ficou os 8 anos com Lula, veio a Dilma Rousseff. Ele continuou, não é? Significa que ele é uma pessoa forte e é um dos cargos mais cobiçados, volto a repetir, da República, é a diretoria do SAMEC, ali na Itaipu. Por quê? A Itaipu é estratégica, ela responde por 25% do consumo de energia do país, ela respondia, hoje caiu isso para uns 16%, mas é um complexo considerado a maior produtora de energia do mundo. E o Samek está lá. E o Samek tem uma filha chamada Cristina Tinoco. Vejam vocês que agora, no virar do ano, o governador Beto Richa, indicou a filha do Samek para um cargo lá comissionado, um cargo alto, na Secretaria de Justiça, que tem a Tereza Willi como sua titular. Portanto, uma filha do Samek, volto a repetir, Cristina Tinoco, é cargo comissionado do Beto Richa. Aí você me pergunta, ué, mas qual é o problema? Nenhum. Acontece que o Samek é petista roxo, né? Ele é de amigo do Lula, de cozinha. O Lula, de vez em quando, liga para ele, eles vão lá para São Paulo e comem junto, etc, etc. Agora, é curioso, da política tem essas coisas, né? A política é multifacetada. Veja você, um petista roxo como o Samek colocou a filha num cargo comissionado de um tucano roxo como o Beto Richa. São coisas da política, enfim. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Voltaremos. Tenham todos um bom dia.